Comandador 060. Mirage do Deco de Rio, é certo? Duas filhas do... Vou voltar agora. Gente, desça aí, mantenha 2.000 pés, ajustou, tipo, 1.0 no 8. 2.000 no 0 no 8, boa noite. Salvador, boa noite, 1970, informação alta. 1970, desça aí, mantém, voo 050, chegada mais. 050, voo 1970, poderia voar direto, tá, segunda? Mantenha o PC da chegada, 1970. Vai, mantenha. Voo 1970, já efetou o desvio. Afirmativa, tenha boa condição de voo, tudo, direita proa 070, livre LS, acude localizador 2018. 70, 2.000 pesos no 08, chama no lock, boa 970. Cinco, 8 milhas sul-sudoeste de Salvador, descida para 2.500 pés, Eco Zulu Novamba. Vai a intenção para pouso em qual pista? CR-35 mantém inicialmente o rumo de Salvador, aguardando a autorização para a loca final da pista. Salvador, Europa 084, good evening. Good evening, Europa 084, stand by clearance to Madrid, flight level 370. By for clearance, flight level 370, Europa 084. 1970, boa noite. O ajuste 1098, tá livre o pouso na 10. O vento, 150 graus, 8 nós. Ele livre pouso na 10, mano, 170, bora. Boa noite, eu sou 330, sem informação alfa, solicito nível 330 Recife. É o 3305, paciente está autorizado Recife 330, via decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Após o VR de Caju, prossegue em rota direta para Recife. O controle 119.8 e o transponder 5051. André 305, autorizado Recife nível 330, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição na Caju, em seguida direto Recife, controle 119.8, transponder 5051. Correto, chama para o puxa acionamento. Chama não, sem guia, sei. Alfa Yankee Vitor, mantém a posição no través do portão meia dúzia. Yankee, Europa 084, the ground. 084, ok, stand by more than a few minutes, Europa 084, to receive your copy. Stand by 2 minutes, ok? Ok, may we begin the push while we wait for the clearance? Affirmative, cleared for push and start, and wait for receive your copy during the taxi. Copy, we will do that. Clear for push and start up, Europa 084. Yankee Victor, Alpha Yankee Victor, retome o reboque até o pátio 3, autorizado. Gente, até o pátio 3. No solo, aos 00. Ao livrar a direita, 121, decimal 1, no solo. 319, gol no 170. Ano 70 na escuta do solo. O voo 1970 na escuta da torre. Prossiga, cidadão, vou chamar o solo. Negativo, 121, decimal 1. 21. Salvador, boa noite, eu vou 1970 na escuta. Voo 1970, livre táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. O Europa 084, are you able to copy the clearance to Madrid? Go ahead. It's clear to destination Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR, Natal VOR, after conform flight plan route, Departure from runway 10, left turn after takeoff. Puka, departure. And Zipar, transition. Departure frequency 119.80. And the scope hold 5053, Europa 084. Copy, Europa 084, we are clear to Madrid via, well, initial flight level 370, via upper the room 102 Natal. After takeoff, we'll be took a departure transition Zipar. Frequency of departure will be 119.80, Europa 084. Ready, that's correct, Europa 084, report, run ready for taxi. Welcome, Europa 084. Go 170, prossiga para o gate 3, via Juliette. Juliette para o gate 3, go 170. Zero, chama a torre 8.9. 8.9. Golf 970, boa. Boa, Eco Zulu 99 para controle. Para um vídeo, 895 para ajustar seu prazo. E agora, melhorou? Agora melhorou muito. Ok. 18.95, Europa 084. Epsilon November, boa noite. Aproxima para final da 35, confirme. O vento é 1,50 graus com 0,7 nós. Tem condições? Ok. Informa o tráfego passando no externo no momento, é um Boeing da Gol. Enquadre-se na final da 35 e aguarde autorização de pouso. Eco Zulu November. Boeing, Voo 1970, boa noite. Voo 1970, boa noite, livre pouso. Na 10, vento é 1,50 graus, 0,7 nós. O ajuste é 1,0 no 8. 0 no 8, livre, piso no 0, Voo 1970. Ok, o Gol 970 informa o tráfego ainda no litoral sul, aproximando para a final da 35. O tráfego de pequeno porte não vai interferir na sua aproximação. 3305, assim que o A330 da Europa passar através do 612, coordene com a equipe de solo, inicie o push, acionamento e chame táxi. Gente, a bola para o 230, o TAM 3305 é autorizado o posicionamento, chama para o TAC. Ok, o tráfego da Europa já está passando aí através, considere-se autorizado o TAM 3305, chama o TAC. Gente. Pelo November, tráfego avistado, o senhor já visto o campo? Afirmo. Livre pouso na 35, vento 1,50 graus, 0,7 nós. Qual foi o dado, November? O Gol no 970, no solo, aos 1 1, direita 1, 2 1, décima 1. Direita 2 1, 1, Gol 970, certo já. Boa noite, Gol 970, livre. Gol 970, livre táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, Gol 970. Oi, good evening, Europa 084, holding point runway 10. Good evening, Europa 084, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, with 08 knots, Europa 084. clear for takeoff, Europa 084, runway 10. Sanctuary 305 PLB 137, 3 horas 20, outra na Natal. 7, Sanctuary 305, livre táxi via Pátio e Índia no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio e Índia no ponto de espera 1895, obrigado, Sanctuary 305. Boa viagem. No solo, Uzuno 3, autorizado, backtrack, táxi para o Pátio 5. Aí, boa noite. No 970, ingresse na Juliet e prossiga para o gate 07. Voo no 970. Ingresse na Juliet, prossegue para o 07, voo no 970. Boa noite, Stan 3305, aproximando a ponta de espera. Boa noite, Stan 3305, alinhar e manter a 10, tá autorizado. Alinhar e manter a 10, Stan 3305. Boa noite, Stan 3305, informação alfa. 084, Airborne at 15, contact departure, 119.8, in a good flight, sir. 119.8, good day, tiro para 084, obrigado. Cache. 380 metros, sudoeste. A chegada a Mari, desse e descida para 2000 pés. Boa noite, Europa 084, aspirando departure. Europa 084, good morning. Good night. Family meeting, first level 370. Para manter o level 370, Europa 084. Sam 3305, livre da colagem da 10, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Livre da colagem da 10-3305. 33 milhas, conclusão 85 em descida 10-402 para Porto Salvador. boa noite, um toque do Estrela com Alfa. 1-9723, desça aí, mantenha, foi de novo, 040, foi 0620 na chegada bom. 060 na bom, 1-9723. Decolado ao 1-8, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, uma boa noite. Leste. Controle, boa noite, 3305, na Pucaracaju, passa 1300 pés. Não, 3305, contato, não, 3305, ou 330. Você está no 330, possibilidade de uma pula direta? Negativo, mantém. Manterá 3305. Lima Tico Bravo, intenção para pouso em Copista. Está efetuando algum desvio? Não entendi, repita, por favor. Qual a prova que está mantendo agora, Lima Quilo Bravo? Estou copiando, estou observando na prova 030. 035. Gente, Lima Quilo Bravo, mantenha presente proa e reporte cruzando o QD Mike 080 de Simbra. Nesta proa, ao passar o QD Mike 080 em caso de falha, reassume na proa de cima. Aracaju, no 230. Boa noite, o Oxené 6224 tem autorizado aqui o 190, o senhor aceita? Aceito agora, pode. Ok, está autorizado Aracaju. Nível 190, decola da pista no zero, curva à esquerda, após, no perfil da saída Fuca, após Jamo, e após direto Aracaju. O controle, 119, decimal 8, o transponder, 5056, 6224. Tem copiado Aracaju no 190, decolando pela 10, curva à esquerda, na perfil da Fuca, transição Jamo, direto Aracaju. Controle 119.80.5056 transponder, proteger o Sanger 6224. Correto, 6224, chame para o push acionamento, quando pronto. Chamarado, quando pronto, estamos no portão 1. 7. Tem aquilo bravo, controle. Informe a proa que está mantendo, informe a proa magnética que está mantendo. 4-5. Observado na proa 030, a intenção para a pouso é pista 10 ou 17? 17. Gente, então, para não coordenação de sequenciamento, vai ultrapassar o localizador, novo limite QD Mike 120 de Simbra. Passo localizador, ele vem passando pelo mais 125 Quilo Bravo. Quilo Bravo, esse mantém a 2 mil pés, informe atingindo o visual para prosseguir rotatório. Bravo. Dan 3178, desça e mantém a 2070. Está sob vetoração, foi na proa 05. Dan 3178. Na proa nível 070, na proa 055, 317, o que tem que dar na proa? Nesta proa vai interceptar o curso do localizador, na 3178. Tem, interceptado com o localizador, na 3178. 723, redução de velocidade para 2190 nós, descida para 4000 pés. Com 229 para 4000, no 723. Prossiga. A visual da presença procede na rua de Paris, foi autorizado pelo Bravo. Pelo Bravo, mantém ainda o presente rumo ao passar o QD Mike 090, voa na rua de Paris. O QD Mike 090, desliga, voa na rua de Paris, pelo Bravo. Tráfego, a sua retaguarda vai interceptar o curso do localizador para manter a separação lateral. O 070 para 3178 2000 pés em descida livre elétrica. Autorizado, TAM 3178. TAM 3308, TAM 3308, TAM 3308. Qual é o Fox 08, TAM 3305? TAM 3305, chama Centro Recife, 25 decimal 45. 2545, TAM 3305, obrigado. Tropa 084, Calvert City, Manning Frequency, 125-45. Passo 545, pero pa 084, good day, obrigado. Nada. Tem aquilo Bravo da presente, foi rotatório. Presente, direita, oito, desça e mantém nível de voo 0, 0 na chegada à área. 1868, mantém o perfil. Salvador, Costa, né? 624, minha portão ONU pronto, posicionamento. Costa, né? 224, está autorizado e chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, Costa, né? 624. Autorizada até 4000 pés, 2018, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo ao posto mantendo, cruzando 2.800 em descida para 1.500, são 10 na 402. Agora a aeronave está com o eco. Tá bom, obrigado pela informação, reduzindo. Localizador direita 070, 2000 livre ADS. 070 livre, tá 3278. Lima Kilo Bravo, controle. Você. Redonde o tráfego mais à esquerda para evitar simultâneo. Na 3178, tráfego 10 horas 5 milhas, deslocamento eco 1500 pés, 10 na 402, não interferirá em sua aproximação. Ciente da 3178. 1723, vetoração, curva à esquerda, proa 200, desce e mantenha 2000 pés, redução 709. Então, está retornando à direita aqui, proa 200, reduzindo. Valeu a intercepção, 723? Não, 723 vai aguardar ainda a vetor para a final. Vamos espaçar o trator à frente, viabilizando o pouso da segunda aeronave 917. Tá bom, está atingindo 4.000, 723. 2.000 autorizados de descida. 2.000, 723. Já 3178 estabilizou. 3178, chame torre no 895. 2, estamos seguindo. Valeu, Maquilo Bravo, controle. E Maquilo Bravo, está visual com o tráfego à sua direita. Sol. Gente, arredonde o tráfego para fim de evitar tudo constante, chama torre no 895. Vamos lá. Só final no zero. Lanche, está 3178, tráfego à sua esquerda, pequeno porte, é um Charlie 402, não interfere no pouso. Ajuste no 018. Pouso autorizado na 10. Vento 150 graus 079. Livre pouso 10. Tá 3178, centro bravo. Senhor, boa noite. Olha, Maquilo Bravo, centro tráfego do, aproximando para a besteira 10 na escuta. Até visual, vou ver. Gente, o Lima Kilo Bravo, autorizado a final da 17 e aguarde autorização de pouso. O Lima Kilo Bravo. O 17 para interceptar o controlador por esquerda na proa 0620. Esquerda 060, 723. O saco funcionário 6224 com 91 a bordo, 2h43, alternando Salvador. Livre táxi à direita, 6224, ponto de espera da 10, 18, 95 a torre. Táxi à direita, ponto de espera, 118, 95. Apenas reiterando aí o nosso people on board com 93. Ok? Gente, 93 a bordo, é uma boa viagem. Igualmente, obrigado. É todas as partes. Gente, reporte ao término para orientação na sequenciamento. Livre pouso na 17, o vento, 150 graus, 99. Eita, 075, 78 no solo, aos 33, ao livrar à direita, cheio no solo, 121, decimal 1. 21, o 7, Salvador, gol no 723, boa noite. Boa noite, gol no 723, continue na aproximação. O ajuste no 018, aguarde a autorização de voo. Aguardando, com 18 no 723. Segundo. Tá 31978, boa noite, livre táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio 3, aviação geral. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 07, 731782. 1723, livre pouso, não no 0, vento é 150 graus, 079. Livre pouso no 0, gol no 723. O Lima Kilo Bravo no solo 34, vai para o pátio 5. Está autorizado o táxi até o hangar da Baipé, o Lima Kilo Bravo. Boa noite. Não é isso, é 2018, não é 2018. Copiou? Livre ILS em descida para 2000 pés. Pode comprar. completar a direita na Prua 50 para interceptar. Perfeito. Prua 50 para interceptar, descendo 2 por pés do DLS. Só a mensagem por vezes está intercortada. E manter 1-0? Ali mantém 1-0, minha 2 é fácil. No solo aos 3-8, ao livrar à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, ao livrar à direita, só para informação, bem na curtíssima final, à direita ali da avenida, tem uns palcos montados, que estão mirando vários lasers na nossa cara. Ah, ok, é no parque de exposições, ok, a gente vai informar aqui a polícia militar, ok? Tá ok, vem bem do palco. Ok, ciente, obrigado, vou no 723. Salvador, é gol no 723, Vivão Manu. Gol no 723, boa noite. Livre táxi de Alfa e Juliette Gate 9. Gol no 723. Alfa, Juliette 09. Chanel 224 é o alinhado em livre a decolagem da 1-0, venta 1-5-0 graus 079. Decolagem autorizada pela 1-0, ouça 6224. Completa final, torre 1-8-9-5-1-8-6-8. Vamos ver, Trato 5, obrigado, tenha uma boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1-8-6-8, estabilizando o Max. Torre Salvador, gol 1-8-6-8. 1-8-6-8, continue na aproximação, ajuste no 0-8. Tira a aproximação no 0-8. Vou no 723, eu falo. Você escuta, só. Ok, já foi informado aqui a polícia militar lá no parque de exposições e a mesma vai averiguar a situação, ok? Ah, então sim. Muito obrigado aí pela gente. Nada. Cara, ao invés de beijar alguém, fica brincando com Luizinha. É verdade. Chanel 6224, decolado aos 41, controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, o Chanel 63-6224. 6224, contato radar na decolagem, Assunção, subindo lá com o nível de voo 90. Ok, 1-9-0-6224. pouso para o Gol 868. Gol 868, agora sim, livre o pouso, ano 0, vento é 150 graus, 099. E fique atento, foi reportado aí laser do lente a final, ok? Ok, obrigado pela informação, livre o pouso, Gol 868. Gol 868, no solo 44, ao livrar à direita, chama o solo, 121 no decimal 1. 121, 1, 1, 8. Gol 868, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa de Juliette, Paixonero 6224. Prossiga. É, tá cruzando 150, sim? Sim, chame Recife, frequência 128 decimal, corrigindo 2545. 12545, gente, boa noite. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, passarei 2224, formação Bravo. Boa noite, informação ideal para a descida. Voa na proa de Mari para interceptar a chegada. Poxa, vai chamar para a descida, proa de Mari. O controle Salvador estuda aí, TAP. TAP autorizado. Muito bem, direto TAP, vai chamar para a descida.